E começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu sou o Orelha. Orelha com 2 de movimentação e 3 de ataque desse podcast. Aqui é o Cabeça e depois de 5 anos, eu ainda... Não, mentira. Depois de 4 anos, eu ainda não sei jogar esse jogo. Ninguém sabe. E daqui a mais 4 a gente ainda não vai saber. Não é. Eu e o Rosa, a gente tem uma teoria de que nem o cara que criou o jogo sabe jogar ele inteiro. Totalmente. Ele não sabe. Não sabe jogar totalmente. A famosa regra do dia. Bom, galera, aqui quem fala é o Rods e sorte tem a ver com a grandiosidade do homem. Então, Sim. Se você ser humano é bom, é forte, é audaz, sua sorte tá lá em cima. Se você estiver triste, mal, e tá precisando de uma roladinha de dado assim marota pra ajudar seu dia, isso não vai acontecer. Não é, vai. Você acontecer. Vai só se fuder. Isso aí. Os dados são os ossos famoso, famosa Lady Murphy do dado. Cara, dado é desgraça. Por isso que muita gente não gosta de jogos assim. Mas enfim, olha só, estamos reunidos hoje aqui pra falar sobre um vício do melhor, pior jogo, como diz um próprio cabeça, né? Um jogo de miniatura com uma patente da WizKids, né? Que é a Clix, né? Que a gente vai falar mais detalhes daqui a pouco. E o tema desse podcast é HeroClix, que é esse jogo onde o cabeça, Rods e mais outras pessoas malucas lá gastam muito dinheiro, rios de dinheiros, até porque a temática, né? Vocês gostam bastante. Exato. Exatamente. E tudo que ele traz de volta é decepção. Ah, isso é normal. É tipo a vida. Tudo que eu recebi de volta até hoje. HeroClix é tipo a vida. Sim, só decepção. Investi com meus dinheiros e amores, só recebi decepção e erro crítico. Exato. Bom, a gente vai pro time de comentários e volta na sequência. Aqui no tile de comentários do podcast Jogatina BG, eu sou o Zabuzeta, eu tô sozinho aqui, infelizmente, graças a um erro de gravação que deu, eu tinha gravado essa parte aqui com o Snake, nosso áudio tinha ficado maravilhoso, mas ele não foi gravado, e como todo podcast que precisa sair no dia, né, pra ser bonitinho, eu gravei sozinho aqui, né, infelizmente, mas vou lembrar algumas coisas que a gente comentou. Primeiro que a gente quer sempre convidar vocês pra participar lá do nosso grupo do Jogatina BG no Telegram, onde o pessoal se reúne pra marcar jogatina pelo Tabletop Simulator, para marcar jogatinas que talvez ocorra ainda esse ano pro pessoal de São Paulo, né? O pessoal de São Paulo vai se reunir lá pelo grupo lá pra ir pra uma casa de jogos, tipo a Fanbox. Lá talvez o cabeça apareça nessa jogatina, mas o pessoal tá se organizando, achei lindo isso. O pessoal também discute muito sobre X-Wing, né? Pra quem gosta do Wargaming da Fantasy Flight, né? É bem legal. Bem, eu venho aqui então pra passar os recadinhos e ler os comentários relativos ao último programa, o de número 21, que foi sobre jogatinas. O único comentário que a gente tem aqui de fato é do Marcos VSS. Ele comentou lá no Ludopedia. Primeiro, ele ficou na dúvida se a gente chama o jogo Power Grid de Power Grid com dois E's, de ganância, né? Mas não, é realmente uma piada. Ele até perguntou se era piada ou não, mas é realmente piada da nossa parte, tá? A gente é meio Zé da Graça, assim, mas acontece, sabe? E ele disse que foi um podcast até controverso, porque muitos dos jogos que a gente citou, Tokaido, Sentinelas Multiverso, até mesmo Explore Kids, que é a primeira vez que ele ouve falar bem, né? Fala bem, foi nesse podcast. Então, realmente são jogos controversos, mas pelo que eu conversei do Tokaido, eu achei interessante a proposta, né? Também achei a proposta do jogo que você acha feio, né? Que é o que ele também comentou dizendo lá que o Sentinelas é meio feio, mas eu acho bem legal a proposta dele, bem simples. Não é aquela coisa complexa, né? Ele é um jogo bem simples de explicar, mas ele tem uma estratégia envolvida, apesar de muita gente falar que o jogo se joga sozinho, né? Mas ainda assim, eu acho bem legal a proposta que eles fazem, de colocar localidade, vilão, os capangas. Eu acho muito, muito interessante. E a gente tem um comentário retroativo. São dois comentários retroativos a respeito do nosso podcast número 20, que foi a respeito do My Board, My Rules, que foi o nosso Board Lab, né? O podcast que a gente faz um jogo em 30 minutos. Nessa gravação que eu perdi com o Snake, ele disse que foi citado um jogo muito parecido com essa ideia desse jogo que a gente fez, né? No Meeple Menace, no podcast deles lá, que é um jogo onde os jogadores estão dentro do corpo humano e tem que se defender das bactérias que entram no corpo, né? É uma proposta bem parecida parecida, mas a gente realmente não tinha ideia que existia esse jogo. A gente falou mesmo dele, criando na hora, tá? Caso o pessoal, não, vocês estão falando um jogo que já existe. Calma, gente, calma, relaxa. Mas o comentário que a gente tem aqui, são comentários rápidos, mas achei interessante. Comentário do Heriberto Stolano, que participava lá do finado podcast Café com Games. E o comentário do Stolano foi o seguinte: ele disse que a gente ajudou muito ao pessoal entender um pouco mais de biologia, né? A gente fez um serviço, né? Nessa questão de um jogo que aborda essa temática e que muitos colégios deveriam abordar essa temática de pegar uma proposta lúdica e apresentar para uma situação de aprendizagem, né? Uma situação acadêmica, digamos assim. Eu também concordo com ele. E embalando esse comentário, a Jéssica, minha namorada, ela disse que um adendo que seria interessante para esse jogo seria uma proposta mais não só recreativa, mas como o Heriberto falou, que foi o seguinte: faltou uma proposta acadêmica para ser apresentada nos jogos. Realmente, eu acho bem interessante a ideia, até porque ela fala sobre vários sistemas que o corpo tem, né? Sistema nervoso, sistema digestivo e muitos outros sistemas. Então, os comentários interessantes. Sempre que vocês tiverem comentários retroativos, eu vou tentar ler aqui. E se você ficou interessado em comentar sobre HeroClix, que é o tema de hoje, ou sobre outros podcasts, mesmo que não seja no podcast, deixa comentado aí no Ludopedia. E se caso você não quiser criar uma conta para comentar no Ludopedia, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail jogatinabg@gmail.com, através das redes sociais, Twitter e Facebook, né, JogatinaBG. Você pode achar a nossa fanpage, achar nosso Twitter lá. E como já falei no começo, entre no nosso grupo de discussão, nosso grupo que o pessoal tira fotinha, comenta sobre ideias, promoções do Black Friday, né, lá no JogatinaBG, no Telegram. Sempre vai estar linkada na postagem desse episódio, certo? Caso você ouça pelo feed, certo? Então continue com o podcast do HeroClix e um beijo, falou! Olha só, a proposta desse podcast, né, a gente comentou, a gente tava comentando lá sobre as ideias de pauta e você falou: que tal falar de HeroClix, eu vou trazer o Rods aqui, a gente joga já um bom tempo. Mas eu acho que interessante de abordar pra galera que HeroClix, ele veio depois de uma demanda de outras coisas que surgiram, né? Por exemplo, o Mage Knight, o primeiro Mage Knight, não aquela versão, sim, que você já tem na caixa lá, o Mage Knight quando era só um jogo de miniatura, ele vem com essa patente, né? A gente fala patente assim porque é um combat dial da WizKids, que ele já, conforme você vai rodar dano, ele é meio, ele tem, se você jogou, por exemplo, o X-Wing miniatura, né, que tem o dial de combate, só que de papelão, esse tem um dial de combate plástico, que daí ele faz o clique, né, do barulhozinho ali, conforme você vai mudando os atributos do seu herói, né, cada herói tem um valor diferente, e esse dial, ele tem diversas informações no jogo de miniatura, né, ele vai te dizer ali o que, por exemplo, velocidade, poder de ataque, como que seria essas informações, cabeça? O dial de HeroClix hoje, eu até vou pedir, quem tiver a oportunidade de usar, você deve deixar alguns links, claro, na postagem, você procurar pra visualizar junto com a gente falando. O dial de HeroClix, ele tem um formato como se fosse em L. Vamos começar assim. Na verdade, o dial, ele é dividido em 12 sessões. Certo. Como um relógio, né? Cada sessão, ela, na verdade, ela não é em linha reta. Ela faz um L. Então, são três valores, um embaixo do outro e um à direita. Esses valores são, respectivamente, movimentação, ataque, defesa e dano. O primeiro é movimentação, o segundo é ataque, o de baixo, o terceiro, linha reta, é defesa, e o do lado da defesa é dano. O seu dano que você causa ou o dano que você sofre? O dano que você causa. Ah, entendi. Exato, isso. É o dano que o seu ataque vai causar. Uhum. É o quanto o seu oponente vai chorar. É engraçado porque, assim, uma coisa é, o HeroClix, ele é muito simples quando eu falo pra você dos objetivos e de como, e assim, ah, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso e isso. Mas depois, quando você vai aprofundar, você não aprende nunca. Você descobre que é impossível. É uma pegadinha de mau gosto. Porque a história é o seguinte: a grande parada do Combat Dial é que ele permite que você tenha peças ou personagens que não só tenham pontos de vidas e atributos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sabe? Você vai jogar um jogo como, por exemplo, o Yomi, por exemplo. Uhum. O Yomi, o seu personagem, ele tem números de pontos de vida. Então, certo, mesmo que ele vá perdendo pontos de vida, ele continua sendo o mesmo personagem, né? Você tem ainda as cartas, o que vai definir é as cartas do seu deck. O HeroClix, não. Pra tentar trazer isso de uma maneira mais realista e até mais interessante, a vida do seu personagem, ela depende dos cliques que ele tem, ou seja, de quantas faces aquele... Lembra que eu falei que são 12 faces? Sim. Cada vez, uma delas, só uma delas que é mostrada. É quantas delas você ainda tem valores. Então, por exemplo, uma peça, ela pode ter, dentro das 12 faces, ela pode ter 4 faces com valores, ou seja, essa é a vida dela. Uhum. Quando ela entra na quinta face, é uma face que vai estar escrita KO, quer dizer que essa peça morreu. Morreu. Ah, mas qual é a graça disso? É que cada face tem valores diferentes e habilidades diferentes que vão mudar totalmente a forma como você joga e a forma como aquele personagem age. Mas assim, quanto a essa face, você decide a face que tá, ou é conforme ele vai tomando dano, essas faces vão virando? Isso, vão virando. Aí mora um segredo antigo. A regra é, depende. O segredo do Heroclix, assim, o lance tá aqui. Quando um personagem toma dano, e em relação a essas faces, acontece esse barulho aqui, ó. Olha, é o clique. Ao vivo. Hero... Ao vivo pra vocês. Quem sabe faz ao vivo, né? Toda vez que uma peça é clicada, ou seja, o cabeça explicou, né? A gente tem o topo, né? É como, imagina uma bolacha Oreo. Então você tem o topo da bolacha, né? E dentro o recheio, é como se o recheio fosse rotativo. Então, sabe quando você pega a bolacha e dá aquela... Quando você é criança, 12 anos de idade aí, naquelas férias e tal, você pega aquela bolacha de biscoito recheado e você gira ela pra ela, tipo, soltar e você pegar só o recheio de dentro. Então, é esse mesmo movimento que a gente faz. Então, a peça gira e as informações que estão nela, ou seja, tipo, as características, habilidades, vão mudando. Isso, tipo, representa o estado daquela peça, né? Como ele é muito baseado em quadrinhos. Então, por exemplo, imagina um Lex Luthor, assim, um personagem famoso normal. Então, tem uma peça dele que ele começa, assim, mais, com valores mais moderados, assim, ele mais humano mesmo, né? Só coisas, assim, estratégicas e tal. Depois que ele toma uma certa quantidade de dano, ele chega, sei lá, no clique 5, ele ganha, tipo, a forma dele de armadura. Então, sei lá, ele começa a poder... Ah, sabe? É uma coisa até questão de... Você deixa num nível crítico pro cara se evoluir, né? Tipo, evoluir a situação dele, melhorar. É que nem você tá derrotando um vilão. Não, pera aí, tá minha versão final agora, né? Seria nesse estilo. Só que no geral é o contrário, assim. Quanto mais apanha, mais bosta fica a peça, assim. Alguns casos à parte. O Heroclix, ele é assim. A gente pode falar que ele tem o padrão e sempre uma exceção. Sempre uma exceção. Então, qual é a simplicidade do jogo, como o Rod estava falando. Você tem as peças, essas peças vão se enfrentar. Então, certo. O seu objetivo é matar todas as peças do oponente. Como? Fazendo ataques. O seu ataque tem que ser igual ou maior à defesa. E o dano é o número de dano é o número de cliques que você vai dar na outra peça. Todas elas chegaram no KO, você ganha a partida. Simples? Simples, tá. Qual é a pegadinha. Tem uma pegadinha, tem que ter. Qual é a... Não, só a pegadinha. Mas qual é o diferencial, né, do que se fosse só um jogo de valores, né, de peças? É que ele tem toda uma mecânica que vai envolver, primeiro, o formato de colecionável. Assim, eu tô olhando aqui uma figura aqui dele, assim, da visão aérea do Combat Dial. Ele tem diversas informações além do que vocês falaram. Tem, primeiro, uma hashtag número com o número de colecionador. Tem uma cor que representa tanto a raridade, a coleção que ele tem. Tem o valor de pontos, que provavelmente deve ser pra você montar seu squad, igual, por exemplo, tem no X-Wing, né, que você vai gastando pontos. Exatamente. E daí tem outras características ali, conforme ele vai utilizando. Mas, assim, a questão colecionável dele é muito, muito forte. É, hoje a questão colecionável, eu e o Rosa tivemos várias discussões. Sim. Dentre, até onde o jogo tem essa questão. Ele é um colecionável, então, de maneira geral, é tranquilo dizer que as peças mais fortes são as peças mais caras e mais difíceis de se conseguir. Tem exceções? Tem exceções. Isso. Mas se você for pegar um metagame, ele é um metagame que consome. Então, assim, você precisa ter peças que tenham um custo X mínimo pra você ter uma quantidade de disputar. Ah, sempre vai ter o time barato que dá pra fazer, como qualquer outro colecionável, mas a estrutura dele é que as peças mais interessantes, as peças mais fortes, as peças mais, digamos assim, almejadas, sejam as peças mais caras e mais raras. Até porque quando você compra peças, né, já aproveitando, falando do Heroclix, você não compra isoladamente o que você quer, você compra um booster, né, praticamente. Isso, o formato oficial de distribuição é num booster, né? Ele tem alguns outros, tipo, recursos, assim, pra venda, né? Ele tem, tipo, pacotes como se fosse... Ele parece muito, assim, ele tem muita característica lá dos TCGs, assim, pra descrição. Então, do mesmo jeito que você tem os boosters, sei lá, você tem os decks prontos, que são, eles chamam de Fast Forces ou Starter Packs. Então, já são, sei lá, é um pacote com 6-5 peças, assim, específicas, que servem pra você montar times lá específicos com elas, assim. Mas você pode ir no booster e pegar uma peça, 5 peças aleatórias de uma coleção. E aí, geralmente, eles têm coleções que é um booster individual, então eles chamam de Gravity Feed. Então, é um booster que vem uma peça só, o tradicional que vem cinco. Ah, eu sei. E alguns outros, algumas outras maneiras, assim, de distribuição, mas as principais são essas. Uhum. Até assim, não tem nada a ver com o Cascalça, digamos assim, mas essa questão de colecionável dele lembra um pouco o Dice Masters, aquele jogo de dados, né, que o Excel... Que é da WizKids também, também, né? Também, né? A WizKids é totalmente colecionável, né? Sim. É legal que outra coisa, né, que entra nas informações, aproveitando falar do jogo mesmo, é que você tem toda a questão das informações do Combat Dial, mas seu personagem também tem uma ficha dele indicando alguns poderes que ele pode usar, é isso? Sim, isso. Isso, é. Esse é o passo 2, digamos assim, né? Quando eu já vi gente falando assim, eu e o Rods, a gente... Vai agora uma história engraçada, né? A gente começou a comprar Heroclix sem a intenção de jogar. A gente olhou as peças e falou, pô, peças de super-heróis. Vamos comprar. Compramos. Não, não vamos triste. Jogar. Que dia triste. Começou lá atrás. É o primeiro erro. A carteira, lembra? Mistakes are made, né? E aí uma hora o Rod falou assim, ô, vamos tentar jogar isso aí. E aí a gente foi, tipo, sozinho, tateando, aprendendo a jogar tudo errado. E tem pessoas que ensinam, hoje já desenvolveram estratégias pra você facilitar o aprendizado. Então, a maioria das pessoas faz assim, a primeira vez a gente joga só com os números, né? Sem falar dos poderes, que é pra pessoa entender como funciona, digamos assim, essa questão do número. Como funcionam os poderes? Os poderes é o que transforma o jogo. Primeiro, é uma camada de complexidade e estratégia muito maior, e que muitas vezes espanta os jogadores, porque ela é muito variada. Como que funciona? Cada um desses valores de combate, que a gente chama, que a gente falou aqui, que é velocidade, ataque, defesa e dano, eles podem ser só esses valores, ou eles podem estar envoltos em um quadradinho com uma cor. O que significa quando tem uma cor? A regra é ter cores, tá, gente? Se você fala hoje do Heroclix hoje em dia, a regra é, você vai pegar um dial, ele vai estar todo colorido lá. Cada cor no respectivo valor de combate representa um poder que aquela peça tem naquele momento. Então, por exemplo, você pode ter o pé azul, o pé verde, o pé vermelho, o pé preto, ou o pé sem cor, ou o pé branco, que é uma habilidade especial. Como funciona? O Zabzeta talvez deixe aí também, vocês vão achar nos links. Existe um chart, que é uma tabela, que explica o que cada cor faz. Você sabe quantas cores são, Rod? Tem fácil aí, não? Putz, eu acho que são 12, será que eu tô... 12? Isso foi um chute imensurável, assim, eu chutei no escuro. E uma coisa que eu vi é que tem todo um lance, né, de você usar ataques à distância, arremessar objetos, usar o poder psíquico. Exato. Cara, tem todo um lance. Não é só, assim, não é aquela coisa básica de ser distância e melee, né? Porque com a temática de super-herói, né? Você utiliza tudo isso, tudo as coisas. Isso. Então, esse jogo, meu, é tipo um cebolão mesmo, assim. Tem muita camada. Muita tipo, camada. De interação. Tipo, só pra falar, são 12 sem contar o branco. Então você acertou. Caraca. Caraca. É, 4 anos. 4 anos, né? O que acontece? Você tem 12 cores que são cores padrão. O que significa? Toda vez que você tiver um pé verde, sempre vai ser a mesma habilidade. Só que o pé verde não é a mesma coisa que a mão verde. A mão, eu digo ataque, né? A gente não explicou isso basicamente, mas os combat values, eles são reduzidos em símbolos, né? Então, a velocidade é um pezinho, o ataque é uma mão, a defesa é um escudinho e o dano é tipo uma explosãozinha. Mas, basicamente, se você tem velocidade verde, não é a mesma coisa que você ter ataque verde. O velocidade verde é uma coisa, ataque verde é outra coisa. E essas habilidades, elas podem ou não combar entre si. Porque às vezes você tem uma habilidade, por exemplo, um exemplo clássico. A velocidade verde, escura, comba com a mão, ataque vermelho. Porque você tem uma habilidade que é o Charging Flurry. Blades, Claws and Fang. O cabeça tá falando do pé verde, é porque o símbolozinho de velocidade é um pé, entendeu? Não nos confundam. Isso. Não é o pé do personagem da miniatura. Só vale o personagem ter o pé verde. Você pode decorar a miniatura. Ele tem pé de cor. Mas o segredo dessas cores, assim, e pelo menos a minha opinião, assim, é isso que dá muita graça, assim, do Heroclix. É isso que, tipo, deixa ele muito dinâmico. Porque assim, a gente vai comentar mais pra frente aí da estrutura, né, de como que ele, quais são as coleções, no que ele é baseado e tal. Mas grande parte, assim, do Heroclix é baseado em quadrinhos. Então, quadrinhos, e aí com essa onda de filmes, a gente já tem exemplos de que cada personagem tem um jeitão, né? Então, por exemplo, assim, no exemplo bem esdrúxulo, assim, o Batman é um cara, tipo, estratégico, pensa, ele não tem super força, força, ele tem que se virar lá com recursos de planejamento. Então é comum a gente ver no Batman, assim, habilidades mais de tática mesmo, né? Então você vai ter um negócio, tipo, na pegada detetive que vai desligar o poder de um cara. Ah, ele vai ter um negócio que vai aumentar ou diminuir os combates do cara. Enquanto, sei lá, se você pegar um Superman, ele vai ter, sei lá, uma habilidade que é verde escura, assim, só jogando assim na mesa, né? Sei lá, habilidade verde escura é super força. Então o Superman, ele pode carregar objetos mega pesados. Isso, tipo, aumenta o dano dele na hora de coisa. Ah, se você pegar um Flash ou um Mercúrio, eles vão ter uma habilidade no pé que se chama hipervelocidade, que vai permitir eles andarem muito e bater ao mesmo tempo, assim. Aí, como o Cabeça comentou, né? Então, em cada um desses quatro atributos, né? O símbolo do pé, né? De andar. O símbolo da mão, que é ataque. O símbolo do escudo, que é defesa. E o símbolo do dano, que é o dano. Eles vão ter, tipo, cores que vão representar esse tipo de habilidades, né? Então, geralmente, as habilidades da mão atacam mais relacionadas a ataque. E assim vai, né? E eles vão botando essa dinâmica. Fica intuitivo até, né? Isso. E essa composição de cores que deixa cada personagem único. Então, por exemplo, você pode ter dois personagens iguais, tipo, só que de coleções diferentes, que ali ele tá com um kit de cores que ele tá mais tático e no outro ele tá mais agressivo, entendeu? E aí que vai te jogando nessa dinâmica do jogo e te faz o Heroclix, acho que realmente ter graça, né? Não só ser combate de dados. E aí você tem não só a questão da cor de habilidade, mas aquela cor de habilidade, ela tá combinada com um valor, que faz também diferença pra forma como ela funciona, entendeu? Então você ter determinado poder, por exemplo, uma cor de poder na sua defesa. Ah, por exemplo, você fala, a gente tem lá, vou dar também falando genericamente pra ajudar vocês. Ah, você tem a defesa verde escuro. A defesa verde escuro significa que você vai ter um bônus quando alguém te atacar à distância. Só que esse bônus, ele é aplicado em cima do seu valor da defesa. Então, às vezes, aquela habilidade, ela tem mais ou menos utilidade dependendo da numeração, ou dependendo de qual é a peça do outro lado. Você fala assim, ok, eu tenho vantagem. Então, assim, ó, a minha peça aqui, todas as defesas delas que vão me dar bônus à defesa à distância. Só que no time, no seu oponente, não tem ninguém que ataca à distância. Então, aquela habilidade, por mais que ela funcione, ela não é útil, porque ninguém vai te atacar à distância. Ou, por exemplo, o cara tem uma defesa que reduz o dano, reduz em 2 o dano, só que todas as minhas peças causam no máximo 2 de dano. Então ele vai reduzir a 0. Então essas habilidades, elas também, elas servem muito pra mudar o cenário do jogo e mudar com relação a peça que tá jogando do outro lado. Então, às vezes é uma habilidade útil, às vezes é uma habilidade inútil, dependendo do cenário. Às vezes é uma habilidade que você não dá nada e ela se mostra super importante, ou você aprende um combo novo pra funcionar com ela. Então o Heroclix, ele é muito, mas muito, muito dinâmico. Se você for parar pra pensar, você tem padrão 12 poderes em cada um dos 4 atributos, que podem ser combináveis, digamos assim, você pode ter toda a combinação deles, não sei fazer essa conta, usar objeto que dá um número bizarro de possibilidades. Sim. Fora que você pode ter uma habilidade que a gente falou aqui, que é na cor branca, que é uma habilidade especial que ela não é pré-definida. Então, isso permite ao cara que cria a peça colocar habilidade que ele quiser ali, porque a habilidade com cores normais, ela sempre vai ser a mesma. Então lá, o pé preto vai ser sempre a mesma coisa. Agora, o pé branco do Superman é diferente do pé branco do Batman, que é diferente do pé branco do Homem-Aranha, que é diferente do pé branco do Darkseid, sabe? E cada aí... um deles, e aí mora a sacanagem. Não, também, mas eu ia falar que aí vem o lance da cartinha, né, que o Zabuzeta comentou, né? É nessa cartinha que estão as habilidades padrões, mas principalmente é importante a cartinha pra mostrar essas habilidades específicas. Que lá tá escrito como que funciona a regra de cada personagem dinâmico, isso, né? Se ele sair da curva aí com uma habilidade branca. Essa carta, ela tem duas funções, na verdade. Ela é um guia daquele personagem do tipo, olha, esses são os poderes que ele tem, ou seja, todos os poderes que ele tem e vai ter, ou seja, não necessariamente só naquele clique. Ele mostra os próximos, as cartas novas mostram até uma linha do tempo com o clique pra você saber qual que vai ser o desenvolvimento da peça, porque os outros são fechados. O seu oponente não sabe qual é seu próximo clique, em regra. E ele também tem um fator que é muito importante, que a gente não falou tanto aqui, mas pelo menos é um dos motivos que faz eu e o Rod jogar, não necessariamente vai fazer você jogar, ou não, você não precisa disso, que é o que a gente brinca aqui dessa parte do lore do jogo, né? Essa coisa da temática, essa brincadeira, porque os poderes, eles não estão lá só com falando, ah, defesa azul é isso. Ele tem uma frasezinha que às vezes é uma brincadeira, que às vezes é uma frase do herói, às vezes é uma frase que demonstra o que aquele poder quer dizer. Então, o Rod usou um exemplo ótimo do Lex Luthor. Então, o Lex Luthor, as defesas dele ele vai falando, por exemplo, uma defesa dele fala assim, é a defesa mais forte dele, que ele reduz mais dano, fala assim, armadura em 100%. Aí de repente ele passa pra uma defesa que em vez de reduzir 2, reduz em 1. Aí tá lá, por exemplo, 75% da armadura, entendeu? Então ele tem essas coisas, tem brincadeiras com referências de personagem, então ele tem, o Heroclix ele também brinca com essa questão do, o fluff que a gente fala, né? Essa coisa, não só a mecânica, mas também a graça do licenciado. A temática, né? A temática, que é o que faz todo mundo começar a jogar. Claro, você pode olhar pra aquela peça como apenas um dial com números. Uhum. Ou você pode olhar aquela peça como personagem. Ou os dois, uhum, né? Essa uma das magias, uhum, do Heroclix. Até porque a questão de temática, né? A gente vai entrar mais daqui a pouco mais pra frente. É engraçado, né? Que envolver licenciamento, a WizKids, ela consegue bem, né? Tanto no Heroclix, quanto no Dice Masters. Ela conseguiu licenciamento da Marvel, da DC, né? Sem problema algum, né? Não sei se onde ela tira tanta grana pra tanto isso. E não só isso, né? Além disso, depois tem outras coleções, que não são tão, mas ela tem, por exemplo, o próprio Heroclix, né? Ele tem licença do, por exemplo, do Yu-Gi-Oh! Teve licença do Pacific Rim, de alguns jogos como Assassin's Street Creed, Fighter. Gears of War, Street Fighter, Tartarugas Ninja, Halo da galera, Senhor dos Anéis. Isso é uma parte do próprio Clix, da própria WizKids, que é o Heroclix, daí tem as subcategorias, né? Que daí entraria ali o Mage Knight, que a gente comentou anteriormente, tem um baseado em esporte, que é o Sport Clix, tem o Star Trek Attack Wing, tem Shadowrun Duels, tem Horror Clix, cara, Horror tem muita coisa. Horror Clix. E é um jogo complexo, né? O Heroclix é o mais forte, tanto que por muito tempo, essas outras coleções, como a gente brincou, falou que Yu-Gi-Oh! Assassin's Creed, elas não podiam ser usadas no metagame, né? O campeonato, você não podia usar essas peças. Agora, com a coleção do Tartarugas Ninja, teve uma mudança que a coleção do Tartarugas Ninja pode ser usada em campeonato. Ela, digamos assim, ela é oficial pra campeonatos. Mas até então, o Heroclix, os heróis, eram a grande força. E tinha aí, que claro, ser hero, não só que... E aí você cria, por exemplo, algumas coisas como peças, coleções de campeonato, então coleções seladas que você só ganharia em tese jogando campeonatos, e aí pra comprar fica muito mais caro, porque você não compra direto da WizKids, você compraria de um revendedor, ou por exemplo peças exclusivas de evento, né, todo ano você tem peças exclusivas de evento, ou peças criadas pelo campeão mundial, todo ano o campeão mundial do Heroclix tem direito a criar uma peça. A gente só suspeita de quantos poderes esse cara tem pra criar a peça, né. Sim. Se é realmente restrito ou não, mas ele tem direito a criar o personagem que ele quiser. Por exemplo, o último agora, ele quis fazer uma peça do Mephisto, lá, que é o demonião da Marvel. Aí ele fez a peça e essa peça saiu na coleção, ela sai numa coleção, saiu na coleção do Homem-Aranha. O anterior tinha sido do Flash, ou Rod, você lembra? Se era a Arlequina do... Foi a Arlequina. Então o cara queria uma peça da Arlequina. 2014. Ah, tá, pensei que ele ia criar, sei lá, o Capitão Salsicha, ele fazia qualquer um e não, surgiu um novo personagem mas do nada. Mas ele aparentemente ele tem a possibilidade de escolher até personagens, tipo, que nunca tiveram peça ou que são mega desconhecidos. Puxa, né? No mundo dos quadrinhos. Porque às vezes ele curte um personagem muito, muito obscuro e esse cara não ganhou uma peça porque tem toda uma questão comercial e de temática, de coleções, e não ganhou uma peça até ali. Mas ele fala, agora é a hora. Mas é interessante. Entendeu? Sim, quando você fala em quadrinhos, tem, sei lá, o Lanterna Verde 1, Lanterna Verde 2, isso também entra na questão de novos personagens que vão surgindo? Tipo, dois Lanterna Verde diferentes? Sim, por sinal, saiu uma coleção em 2014, Rods, que era War of Light, que era uma coleção só de lanternas. De lanternas verdes e todas as outras cores. Era uma coleção inteira com toda, não todos, mas grande possibilidade, assim, os principais lanternas de todas as tropas, e aí tinha todos os Lanternas Verdes da Terra, por exemplo. Mas tinha o Hal Jordan, o Kyle Rayner, o Guy Gardner, todas essas. Então aí é o por exemplo, sai um personagem novo nos quadrinhos, às vezes ele vira e entra numa coleção. Então, aconteceu com o último Lanterna Verde, que era o Simon Baz, ele entrou na coleção. Esse assunto é bem legal, porque eu acho que, antes de voltar um pouquinho na mecânica, né, outra das partes mais legais, assim, do Heroclix, na minha opinião, é isso, né, que os Abuzeto e Cabeça comentaram aí, né, o licenciamento da WizKids e das empresas lá tiveram um time muito legal, porque abraçaram a Marvel, a DC, depois pegaram essas outras licenças de outros produtos, né, videogame, Street Fighter, o Halo, Gears of War, Pacific Rim, Bioshock, sabe? Umas coisas assim bem, bem diferentes do comum. E como eles usam esse combat de dial system, né? Ou seja, o sistema de combate tipo, patenteado da Skids que ela usa em outros jogos e tal. Todas as peças do Heroclix, né? Que são lançadas pelo Heroclix, elas podem coexistir numa mesa de jogo, né? Então, tipo, você pode misturar. Tipo, na mesma partida você tem, sei lá, o Batman, o Donatello da Tartaruga Ninja, ou, sei lá, o Homem de Ferro e o Master Chief, sei lá, ou o saca? E o Frodo então... no meio. E o Frodo, é, perdidão. Isso é uma coisa, assim, muito legal, né? Essa mistura, né? Essa patente, né? E pra nós, assim, principalmente pra mim, por cabeça aí que somos fãs de quadrinhos, assim, longa data, acho que e como o core do jogo é muito baseado em quadrinho, a graça é um pouco isso, né? Porque quadrinhos são isso, né? São os personagens em sagas diferentes. Então, sei lá, teve, sei lá, o Avengers vs X-Men, e lá o Ciclope tá de um jeito. Ah, e depois tem uma saga do X-Men e a Era do Apocalipse. Lá o Ciclope, sei lá, estaria de uma outra maneira. Ah, depois tem uma outra saga, aí o cara tá assim. Ah, na DC é a mesma coisa. Ah, teve uma saga X, então é o Batman daquela saga daquele jeito. Ah, na saga é Y. Cara, é muito parecido com o que eles fazem com o Dice Master, né? Isso. Tem coleções assim também do Avengers vs X-Men, que daí tem um Ciclope, depois vem o X-Men Uncanny, que daí tem outros Ciclopes com outras habilidades. Eles aproveitam bem, assim, aí, tipo, agora que eu tô vendo assim que não é não tão original assim, mas eles utilizam tanto essa filosofia de... Até por questões dos quadrinhos serem assim, de utilizar o mesmo personagem de várias maneiras diferentes. Achei legal isso. Isso gera, por exemplo, que a gente brinca de os subtemas e às vezes vira uma parada assim, que todo mundo corre atrás. Então, por exemplo, pra quem tá ouvindo, tem uma, por exemplo, existe um arco da DC que é o Reino do Amanhã. Quem sabe, sabe, quem não sabe, não faz diferença. Mas ela é um arco específico num futuro onde os heróis estão totalmente diferentes. Então você tem lá o Superman de cabelo branco, com a roupa diferente. E aí o que eles fazem? Eles lançaram isso como um subtema dentro de uma coleção, como sendo as peças de maior raridade daquela coleção. E aí você tem aquelas peças específicas com toda uma mecânica de habilidades que pra funcionar dentro daquela temática como era dos quadrinhos. E óbvio, eles se beneficiam, um, porque todo mundo vai querer, dois, porque todo mundo vai gastar dinheiro pra caralho querendo pegar essa merda, entendeu? Mas eles também fazem isso como um serviço pro fã, porque daí o cara tem a oportunidade, tu sabe? É aquela brincadeira de botar na mesa e você fazer a equipe. Então, uma das coisas que o Rods, a gente sempre brinca, é a gente normalmente marca algumas partidas pelos acontecimentos que tem uma relação com os quadrinhos. Então a gente brinca, ah, foi o dia que o Gandalf bateu nos Jovens Titãs, ou o dia que o Besouro Azul bateu no Zod, entendeu? Porque é uma situação de jogo que envolve essa brincadeira das licenças e das brincadeiras coexistindo dentro de uma mesa, né, que trazem muito da graça. Então é muito mais do que, ah, eu ganhei aquela partida que você perdeu. Tipo o dia que empurraram o professor Xavier da escada lá, né, coitado. Não, na verdade foi o dia. Sacanagem. Melhor, foi exatamente isso. Foi o dia que o Bane empurrou a Bárbara Gordon de a cadeira Barbara de rodas Gordon. De uma escada e ela caiu e morreu. Porque, bom, sabe? Mas olha só, você falou, né, de ter sub-arcos, né, que você vai ter. Mas quando você compra essa coleção onde você adquire, vamos supor, num bus, você adquire ela, você pode jogar aquele arco ou você só cria um cenário conforme você quiser? Então, a coleção, ela, tipo, ela tá muito perto, assim, pra galera entender, do TCG. Sei lá, pega o Magic. O Magic, a cada, sei lá, 3, 2 meses, eu não entendo muito, lança uma coleção temática lá num tema X. O Heroclix vai ser a mesma coisa. Então, sei lá, no mês de fevereiro, eles lançaram uma coleção do Deadpool. E aí, na coleção do Deadpool, só vem peça do Deadpool, não sei o que e tal. E aí, dentro dessa coleção Deadpool, eles podem colocar outros subtemas lá dentro. Então, por exemplo, uma coleção que tá vindo agora da DC se chama, acho que A Loucura do Coringa, uma parada assim. Uhum. Então, nessa coleção, eles vão focar muito no Coringa e em peças vilãs do Batman. E aí, o que o Skids fez? Dentro dessa coleção, eles colocaram como subtema o Esquadrão Suicida. Então, além de peças do Coringa lá, vilões do Batman e tal, tem uma meia dúzia de peças do Esquadrão Suicida que também são baseadas nos quadrinhos. E assim vai. Assim, a maioria das coleções são baseadas em sagas de quadrinho ou personagens do quadrinho. Ah, lançaram uma coleção do Flash. Então, pegaram o Flash, lançaram todos os vilões dele. Ah, lançaram uma coleção do X-Men baseado no clássico. Então, pegaram todos os X-Men clássicos e colocaram lá. E ainda pra preencher a coleção, que tem média, sei lá, 60 peças, eles colocam mais algumas peças. Ah, então, ó, colocam, além dos X-Men clássicos, colocam os X-Men agora da revista atual também. Ah, e coloca, sei lá, os caras também na versão da Era do Apocalipse. E tudo isso faz a coleção, né? Então, vão ser essas 60 peças que podem vir nessa coleção desse mês. E aí tem uma periodicidade que vão lançando e tal. Então, acho que o segredo é isso. O legal das coleções é que, tipo, variam também. Então, tem muita coleção forte aí de sagas de quadrinho, né? Quem tá mais no meio vai manjar, vai gostar mais e tal, né? Vai se divertir mais, né? Porque o cara fica sempre esperando. Putz, eu sempre quis minha peça daquele arco lá, né? E aí vai e sai, você gasta dinheiro, fica feliz, triste, você não sabe o que tá acontecendo. É, como vocês disseram, né? Vocês começaram com um fator de coleção de miniatura e daí virou um jogo. É. Mas, tipo, uma curiosidade, eles, além dessa coleção dos quadrinhos, eles têm licença também das coleções dos filmes. Então, por exemplo, saiu peça da Era de Ultron. Então tem lá a versão dos filmes mesmo lá. O Gavião Arqueiro, sim, a Feiticeira Escarlate, o Ultron mesmo, a versão do filme. Ah, sei lá, saiu a coleção do Batman vs Superman. Então é aquela versão, Batman amarguradão mesmo lá, do You Bleed, nome das habilidades, tem várias coisas. Civil War tem os dois casos, tanto a coleção dos quadrinhos Guerra Civil, os personagens tal, que foram envolvidos, e a coleção do filme. É, o que praticamente eles fazem é atirar pra todos os lados, né? É, exatamente, cowboy no Velho Oeste. Claro, A gente brinca que a Skids, ela é uma empresa que ela sabe mais ou menos fazer um jogo, mas sabe muito bem fazer dinheiro. É, entendeu? Eu vou perguntar. O HeroClix é um jogo de miniatura, né? Wargame. Quando você tem uma miniatura, o que você pode fazer com ela? Você movimenta, ataca? Você faz tanto movimento que você quiser? Como que seria essa questão dos ataques? Ao longo dos anos, eu e o Rods, a gente vem melhorando a nossa técnica de explicar para as pessoas como funciona o HeroClix, né? Não tá bom ainda, porque a gente, obviamente, ainda não sabe jogar. Mas a gente, acho que a gente consegue fazer alguma coisa que dê mais ou menos para entender. O HeroClix, ele vai mexer com algumas coisas que te somam para formar a mecânica. O primeiro passo é um mapa com casas, como se fosse o xadrez. Uhum. Então, mapa padrão, né? Que tem mapas mini pra situações, mas o mapa padrão tem o mesmo número de casas sempre e todas elas quadriculadas, né? Como um tabuleiro de xadrez. Pensa, você lá, vai se movimentar apenas dentro dessas casas. Certo, mas e esse mapa, você imprime ele? Você compra ele à parte? É um playmat? Você compra ele ou com, por exemplo, como o Rods falou, normalmente você compra um starter, que é uma caixinha que é pra você começar e ela vem com o mapa, ou você vai comprar mapas em situações especiais. Então, saiu, por exemplo, saiu a coleção, última coleção, do Superman e Mulher Maravilha, uma coleção lá atrás. Aí tem um mapa, ou melhor, saiu a coleção do Flash. Aí tem, além da coleção, por fora, você compra um kit que vem com o Museu do Flash, que é o mapa do Museu do Flash. E aí, normalmente, esse kit vem com, normalmente é uma peça e o mapa, ou três peças e o mapa. E ele tem um valor menor. Esse kit, assim, é mais num sistema de mercado, assim, tipo, de loja local, assim, o cara faz um seladinho lá, faz um campeonato e aí, com premiação, às vezes vem o mapa, ou inscrição, é depende. A realidade do Brasil, ela é muito descolada da realidade americana, porque quem traz pro Brasil é o HeroClix, seria a Devir, e a Devir não, ela não faz a mesmo tipo de distribuição e de campanhas que a Wizkids faz lá mais, fora. Não tem mais, né, pra comprar, se você quiser. Então, você vai achar, talvez, no Brasil, algumas coleções antigas, e assim, é a mesma coisa comprar lá de fora, porque não vem traduzido o manual, acho que nem o manual vem traduzido, se não me engano. Não peguei. Então, eles basicamente importavam a versão americana. Então, isso que a gente, que eu tô te falando, que é um mapa e uma peça, ele vem numa coisa que a gente chama de OP Kit, né? Que é Organized Play Kit, que é um kit pra eventos promocionais. Então, saiu a coleção, certo, você vai lá, joga um selado, joga um campeonatinho daquela coleção, e aí você pode ganhar um mapa, peça, ou você pode ganhar peças especiais, um buster e tal, mas isso é vendido também, a gente compra vendedores de eBay, isso é algumas lojas vendem isso, então, né? Então, quem quiser hoje, né, o HeroClix entrar, sim. Se for Brasil, no máximo Mercado Livre ali, né? Se quiser, algumas lojas. Hoje você tem um mercado muito forte de jogadores dentro das comunidades. Então, se você for no Facebook procurar HeroClix aqui, você vai achar algumas, por exemplo, você tem uma comunidade, um grupo, que é só de compra e venda de HeroClix. E aí é compra e venda de jogador pra jogador, na maioria das vezes. Poucos ali são só lojistas, né? Eles são, muitas vezes, jogadores. E aí o cara tem uma porrada de peça, porque isso é uma merda, que você compra centenas de milhares de peças, e uma hora acaba espaço, né? Uma hora sua família quer te internar. Aí você tem que vender algumas delas, né? E aí é essa oportunidade, você começar, às vezes, com peça barata aqui no Brasil, o cara que pode te explicar mais ou menos, pega essa aqui, isso aqui é um time, isso aqui tem uma estratégia, e aí você consegue. Então, a melhor forma do Brasil é ou você importa, se você tem cartão, se você tá acostumado, com tributação, com escolha de loja, a Cool Stuff, por exemplo, tem lá individuais as peças, ou você busca esses vendedores aqui no Brasil, que podem te dar uma força também. Exato. Nesse sentido. Voltando, você tem esse mapa, que é um mapa que também vai definir toda uma questão estratégica de posicionamento, a gente vai entrar isso um pouquinho depois. A sua peça, ela vai funcionar numa mecânica de ações. Você tem ações. Quase como se for... Imagina um RPG que você tem ações. Tudo que você faz é por meio de ações. Então, movimentar é uma ação. Atacar é uma ação. Carregar outra peça é uma ação. Arremessar um objeto é uma ação. Sim, aí você é limitado a fazer quantas ações por turno, né? Tipo, dessas várias opções, uma ação fazer por turno. Duas. Uma só? Uma ação por turno, que é uma, o que a gente chama de, aspas, power action. Que é uma ação que vai te dar um marcador. Porque assim, toda vez que você faz uma dessa ação, você tem que colocar um marcador. Normalmente a gente usa uma ficha de poker. Tanto que eles vendem. Eu vi isso no vídeo e falei, como estão usando? Inclusive, o Skids vende fichas de poker personalizadas como marcadores, né? Ele viu que a galera tava usando e falou, porra, vou vender essa merda também. Vou fazer dinheiro, né? Foda-se. Vou fazer dinheiro. E aí você coloca um marcador nessa peça. E você tem ações que são free actions. Uh-huh. Ou seja, ações livres. Você pode fazer uma vez só, a mesma free action no turno, mas ela não vai te dar um marcador. Ah, mas pra que funciona o marcador? Porque a regra do Heroclix é o seguinte, se a sua peça fez uma ação, uma power action, ela se movimentou, por exemplo, ela ganhou um marcador. Uhum. No próximo turno, você pode, por exemplo, se você quiser movimentá-la de novo, ou, por exemplo, fazer um ataque. Essas duas coisas são power action, ou seja, você colocaria um segundo marcador na sua peça. É uma action, power action tá dentro das actions, na verdade. Tá bom, é que eu tô falando assim, no próximo turno, se você quiser fazer uma power action, ou seja, uma ação que vai te dar um marcador, você vai colocar um segundo marcador nela, e essa sua peça, ela vai esforçar, ou seja, você vai dar um dano de esforço na peça. Imaginando que o cara teve que fazer uma coisa muito difícil. Sim. Claro, movimentado às vezes não parece, mas assim, seria uma coisa tipo, o herói teve que fazer um puto esforço, e aí você vai tomar um de dano, ou seja, você vai dar um clique na sua peça pra fazer essa segunda power action. Sim. Algumas peças não fazem isso porque elas têm um poder que fala, você ignora o dano de esforço. Uhum. Também é uma sub-regra, mas a regra é, no próximo turno, você não pode fazer uma power action. Você é obrigado a fazer o que a gente chama de limpar, entre aspas, que seria descansar a sua peça e retirar os marcadores dela. Sim, mas pode fazer ação básica que não usa marcador. E você pode fazer free action. E você poderia, se você quisesse, ter andado e colocou o marcador e no próximo turno só limpar a sua peça. Só que aí você gastaria mais um turno. Você anda um turno, descansa um turno, aspas, e no próximo turno você ataca. Isso tudo pra você não esforçar a sua peça, que é o termo que a gente usa, né? Que é dar o quê? O pushing damage, entre em inglês o termo oficial. Por quê? Porque o número de ações, ela define muitas coisas no jogo. Então, por exemplo, se você não tivesse essa limitação, e aí você tem limitações de quantas dessas power actions você pode fazer por turno também. Porque o que acontece? Ah, a gente tá jogando uma partida aqui 300 pontos. Você montou sua força... Sei. De 300 pontos. Eu, cabeça, fiz uma equipe de 300 pontos com duas peças. O Rhodes fez uma com 10 peças, porque ele tinha. Se ele puder fazer 10 ações e eu duas, o jogo desbalanceia e quebra. Certo. Ele vai fazer isso eventualmente, mas porque o Heroclix é meio quebrado. Mas, em regra, isso quebraria a dinâmica do jogo. Então, o Rhodes tem uma limitação de quantas ações ele vai poder fazer de marcadores por turno. Ele balanceia isso. Então, hoje a regra é uma ação de token, que é essa ação de esforço, por 100 pontos de batalha. Então, 300 Sim. pontos, 3 ações, 200 pontos, 2 ações, 400 pontos, 4 ações. Esse é Sim. o básico, né, do jogo. E aí você fala, beleza, então eu posso andar e posso atacar. Algumas habilidades permitem que você faça as duas coisas com uma ação só. Aí entram aquelas habilidades coloridas. Então, o pé verde, escuro, que é o charge ou a carga, permite que você ande metade do seu movimento e imediatamente faça um ataque corpo a corpo. Com uma só, ou seja, você vai colocar um marcador ali. Aí você Sim. fala, então aí começam essas mudanças que envolvem os poderes. Ah, e como é feito o ataque? E aí que entra a minha sina com esse jogo. Todo ataque de Heroclix, ele é feito com uma rolagem de 2d6 que vão ser somados ao seu valor de ataque e juntos tem que ser igual ou maior do que a defesa do seu oponente. O que acontece? Em regra, nenhum valor de ataque é maior que a defesa por si só. E mesmo que por algum motivo isso aconteça, você tá jogando uma partida onde o cara tem um ataque muito alto e você tá numa defesa muito merda. Ou seja, você fala, eu poderia resolver isso aqui sem rolar dado. O jogo te obriga a rolar dados. Por quê? Num resultado 1 e 1, que é uma falha crítica, o seu ataque vai falhar independentemente de você ter alcançado o número que você precisava ou não. E da se for 6, 6, é crítico? Exatamente. É um ataque crítico, ele vai acertar independentemente do quanto você precisava tirar. Então, digamos que você precisava tirar no dado 13. Você fala, bom, não tem como tirar 13 em 2d6. Isso se assemelha bastante com a mecânica de combate do Eclipse. que tem essa questão, se você rola o dado, lá tem um, é falha crítica, independente se você tem vários atributos que vão somando pontos. E quando dá 6, automaticamente, se o cara tem máximo de defesa, você também já faz o ataque automático. Exatamente. Né? E aí, e no Heroclix ainda tem um porém. A peça que tá atacando e teve um erro crítico, ela toma um de dano. Ela se bateu, quase como se fosse assim. Entendeu? Jogou a flecha, ela botou na sua cabeça. E, exatamente. Em compensação, quando você tem um acerto crítico, você dá um de dano a mais na peça que você tá atacando. Você ignora a defesa, né? E ainda dá um... Não ignora a defesa, mas assim, você vai passar o valor da defesa dele. Então você tá fazendo um ataque de, por exemplo, 7 pra 20. Pode acontecer. Você precisaria de um 13 pra chegar no 20, mas você tirou um 12. Aí você fala, beleza, passei, o seu ataque vai entrar aí. Aí você dava, por exemplo, 2 de dano. Você vai dar 2 mais 1, 3 de dano. Então seria 3 cliques na peça do cara. 3 cliques na peça do cara. Sim. Isso faz o jogo ser totalmente imprevisível em alguns cenários. O que, por um lado, é bom, porque nem sempre a situação... Assim, alguns jogos de tabuleiro, quando se mexem com estratégia, às vezes você olha pro jogo e fala, meu, esse jogo tá resolvido, sabe? Tipo, eu sei que não dá mais. O Heroclix, por mais que ele vá ter um cenário vantajoso, eventualmente o jogo pode virar pra um erro ou um acerto crítico. Já aconteceu. Mas, por outro lado, ele tem esse fator sorte que ele é, digamos assim, determinante pro seu ataque, pro seu sucesso ou não. Claro, você pode... É, o famoso tá na mão do Odin. Exatamente. É isso aí. Reza pro seu deus nórdico aí. Mas assim, o jogo te dá ferramentas pra você driblar essa sorte se você quiser. Então você tem ferramentas que permitem você rejogar uma rolagem de dados, permite habilidades... É totalmente focado em sorte, mas você pode fazer um controle. Exatamente. Disso um pouco. Exatamente. Eu e o Roger tivemos discussões gigantescas sobre até onde a sorte ela impacta ou não no jogo e tal. Mas assim, a história é, você tem o fator sorte, claro, se você tá jogando com a probabilidade média, você tá... A maioria das vezes você vai ter um jogo equilibrado. Às vezes você vai ter um dia que você vai ter 3 erros críticos seguidos. E no caso, eu tenho uma dúvida na questão de movimentação. A orientação da frente do super personagem faz diferença, por exemplo, igual num X-Wing da vida? Ou ele é só dizer onde ele tá, daí pode virar na qualquer orientação? A orientação do personagem só serve pra tirar foto. Falar, não, ele tá aqui, ó. Tem um canal que fazia vídeos em inglês, né? Eles inventaram uma free action que é o facing, que é quando você gira duas miniaturas, uma pra frente da outra, pra elas fingirem que estão se combatendo. Mas no jogo, isso é legal. Tem o lado que a sua miniatura tá virada, ela não interfere de maneira alguma pra movimentação, ver, não ver, né? E a minha outra dúvida, como que funciona a questão de ataque à distância? A gente jogou 2 anos errado e 2 anos certo com essa regra. Basicamente. Como que funciona, né? O Heroclix, ele é tático, né? Então ele tá nesse mapa aí cheio de quadrados, né? E a peça... Então vamos supor que tem duas peças aí posicionadas no mapa, né? Então uma peça, ela tá num quadrado, né? E a quantidade de quadrados, né? Tirando da própria peça, né? Pra frente é a quantidade de quadrados que aquela outra peça tá distante. No próprio dial de cada peça, principalmente das peças aí, sei lá, arqueiros, atiradores, em cima do símbolo do dano, existe alguns símbolos de raios. Então geralmente vai ser um número e uma quantidade de raios, por exemplo. O número 3 e 2 raios. Isso significa a range do personagem. Então, por exemplo, lá, o Lex Luthor que eu comentei lá, tem uma versão dele que ele tem 6 e 3 raios. Ou seja, ele consegue atacar até 6 casas de distância e até 3 alvos diferentes, né? Então, é assim que funciona pra você saber, ó, posso atacar de longe ou não. Obviamente, personagens que têm característica de combate mais corpo a corpo vão ter 0 nesse atributo. Por quê? Porque eles não vão poder atacar de longe. Tipo um Hulk, no caso, né? Você não vai ver um Hulk com um trabuco, né? Até dependendo do dia. Eu ia falar que tem um Hulk que atira com um trabuco. Porque tudo no Heroclix tem uma exceção. Mas, né? Mas normalmente, por exemplo, um Flash. Vamos fazer assim. Isso. Ele vai ter. Ele vai ter 0 de ataque à distância. Sim. E aí, como que funciona? Então, você vai contar os quadrados de distância, né? Sem contar o próprio quadrado da peça. Então, você vai contar lá, sei lá, 6. Esse 6 é o raio de alcance dele. Então, ele pode atacar tanto 6 quadrados pra frente, 6 quadrados pra trás, 6 quadrados pra cima ou pra baixo, né? Então, sim, é todo esse detalhe, raio. O Heroclix, a diagonal também vale pra efeito de movimento. Perfeito. E traçar linhas de fogo. Isso a gente chama de... É igual no Imperial Assault. Faz isso. No Heroclix, quando a gente ataca a distância, a gente tem uma coisa que a gente chama de range, que seria distância, e linha de fogo, né? Sim. A linha de fogo, ela pode ser traçada, como o Rod falou, em um quadrado que forma como se fosse uma área que você enxerga, né? A sua range, a distância, vai definir o quão larga ou quão estreita essa sua linha de visão para atirar funciona. Agora, Rod, explica um pouquinho rapidamente como funciona a contagem ou a verificação de linha de fogo, né? Você vai pegar o centro do quadrado da sua peça, vai pegar uma linha, uma fita... Uhum. qualquer medidor assim. E vai pegar os... Tem um aplicativo que calcula isso. E vai colocar a outra ponta da linha no centro do quadrado da peça que tá sendo atacada, né? Então, essa é a linha de tiro. Então, é por ali que aquele ataque vai ir. E se tiver uma coisa obstruindo no caminho, fodeu. Isso, tem condições do mapa e até peças que podem impedir o ataque ser feito, né? Então, obviamente, tenho duas peças. Aí, vamos supor que tem uma terceira na frente do meu atacante aqui. Eu não vou conseguir atacar mais do fundo, né? Porque a da frente tá bloqueando. Pensando, sei lá, numa linha reta mesmo, pra não complicar. E aí tem as variações, né? Ou então, tem uma parede, né? Você tem uma parede entre a sua peça e a peça do oponente. Você não consegue atacar. Claro, você tem sempre uma habilidade que vai permitir que você faça, né? Sempre tem uma exceção, como eu disse, sempre tem uma exceção. Mas a regra é, tem uma parede, não deixa linha de fogo. Você tá num terreno elevado. Você não pode ver, a não ser que você esteja na beirada. Aí tem uma regra específica pra beirada, de quando você atira. Você tem uma peça que ela tá num terreno... Ela se esconde, ela tem o stealth. Se essa peça tá dentro de um terreno, o terreno verde claro, que é o terreno difícil, ela não pode ser mirada, porque ela tá se escondendo. O Batman tem muito isso, por exemplo, né? Ele tá escondido. Ele é à noite. É à noite, né? Ele é à noite. Você já comentou, né, a questão dos cenários, né, os terrenos, tem terreno elevado, tem alguns terrenos, por exemplo, acidentados, né, que você também considera pro jogo, e eles te dão diferenças tanto pra você, um ataque à distância, e pra você se movimentar nele, né. Exato. Sim. Esse terreno acidentado, né, que a gente chama de hindering terrain, uh-huh. ele, por exemplo, quando você, se a sua peça é uma peça padrão, é uma peça que não voa ou não tem algumas habilidades específicas, quando você entra, você é obrigado a parar naquele quadrado, e quando você sai dele, você só pode se movimentar metade do máximo da sua movimentação. Então, se eu podia andar 8 casas, quando eu tô saindo desse quadrado, eu só posso andar 4. Da mesma forma que, se eu tô dentro dele e o cara atira, por ser um tiro mais difícil, porque eu tô meio escondido, eu ganho mais um de bônus na minha defesa. Sim, sim. É, porque eu tô vendo aqui na... Tem uma das regras que tá em português aqui, eu deixei aberto, né? Eu tô vendo essa parte justamente aqui. Uhum. Fala de terreno normal, acidentado, terreno de água, né? Porque daí a peça tem dificuldade pra andar na água. Agora, se sua peça voa, por exemplo, ela ignora esses terrenos. O terreno elevado, você só pode subir por uma escada, o mapa vai mostrar pra você onde é que é uma escada, ou se você tem uma habilidade que é o leap climb, né, que seria o escalar, você pode pular e tal. Então, o Heroclix, ele é um jogo que ele tem muita, muita, muita regrinha, e ele tem uma... E assim, a gente fala de estratégia, ele é estratégico a um ponto que uma casa de diferença pra frente e pra trás pode fazer a diferença pra você ganhar ou perder. Se você errar uma movimentação por uma casa, às vezes é o suficiente pro seu oponente chegar, te dar 6 de dano e você morre, sabe? Pode acontecer, tem isso. Porque às vezes você fala assim, eu tô calculando aqui, ele só pode atirar até 6 casas, então eu vou ficar 7 casas pra não ser alvo. Mas você esqueceu que ele tinha uma habilidade que dava mais um de distância pra ele. Ou que ele podia se movimentar e atirar. Ou que ele tinha uma peça que podia jogar outra peça. Se você faz essa leitura errada, esquece de uma habilidade, ou por um lapso não calcula certo, isso pode significar que aquela sua peça pode significar uma quebra na sua estratégia e que aquela peça vai tomar muito dano ou eventualmente até morrer. Não vou dizer, a palavra não seria exatamente punitivo, mas ele cobra muito essa percepção, tanto que a gente quando joga... Wargame em geral cobra, né, cara? Wargame. Então, quando a gente joga com a vida... Não adianta fugir, galera. Passo fora e dentro da calçada pode ser a diferença, né, cara? Exato. Pra você ser atropelado ou não. Tanto que quando a gente joga com iniciantes, a gente tem uma maleabilidade de clicar e falar, cara, se você colocar aqui, ele vai estar aberto, porque ele é um jogo razoavelmente complexo, às vezes, de você enxergar a totalidade das possibilidades estratégicas do que o seu oponente faz. Porque assim, você tem sempre que jogar tentando impor a sua estratégia e tentando ler todas as possibilidades do oponente. E o que que ele vai fazer? E às vezes você fala assim, não tenho, vou ter que contar, por exemplo, aqui com a sorte nessa rolagem. Às vezes acontece. Ou às vezes você fala, vou contar que ele não viu isso aqui, ou que ele esqueceu que eu tenho essa habilidade. Às vezes você vai ter que contar com esse tipo de coisa. Entendeu? E isso é legal porque o jogo é aquele jogo que é fácil você aprender, mas ele é o to learn e hard to master, né? Que daí... Isso. Porque ele é simples, caraca, né? Você... Impossible to master. Não, eu sei. Que eu Então, mas a questão assim, você fala assim, ó, você pega suas miniaturas, você anda, movimenta e confronta. A ideia é básica, mas é isso, daí as camadas de complexidade, conforme você vai jogando de um modo básico para um modo avançado, você vai exigindo que o jogador saiba cada vez mais do jogo para você melhorar a experiência, né? Porque o que o jogo traz, até porque a questão que a gente comentou anteriormente, não é só você atacar, você tem a questão dos poderes de cada personagem, que às vezes é psíquico, às vezes é de fogo, às vezes é isso aqui, ele atribui uma experiência interessante, né? Ele é bem temático também. Um wargame temático de super-herói, né? E eu fico pensando, como funcionaria, por exemplo, você tá num terreno normal, plano, mas o personagem tá voando. Como que seria isso aí? O cara tá lá no céu voando atacando a galera. Essa é uma mudança que, assim, antigamente, o Heroclix, ele tem, dá pra dizer, acho que duas ou três fases de jogo, aonde algumas regras foram drasticamente modificadas. Antigamente, se você pegar peças bem antigas, você vai ver que as peças que voavam, elas tinham um negócio, como se fosse assim, um medidor de altura, que era pra aferir a questão do voo. E isso influenciava na questão do combate, né? Hoje, pra efeitos de simplificar regras, uma peça voando, assim, imagina um terreno totalmente plano, sem diferença de alturas, né? Uhum. Uma peça voando ao lado de uma peça que não voa, elas não têm diferença em se atacar. Ah, isso foi uma escolha da WizKids de simplificar uma regra, que era a regra do voo, que era uma regra muito... Porque, assim, a ideia é assim, o Heroclix antes, ele era mais simulador, entre aspas, essa questão do wargame, né? Uh-huh. Com o tempo, eles foram dando uma maciada em algumas coisas, não tanto ao ponto de ser um jogo simples, mas algumas regras eles olharam e falaram, meu, isso aqui é desnecessariamente complexo. A regra do voo era assim, era desnecessariamente complexo, porque daí você tinha que, ah, eu tô alto, eu tô baixo, e isso mudava muita coisa, né? Então, o Heroclix, ele passou por algumas reformulações e algumas modernizações pra se enquadrar, né? E essas modernizações foram, elas aconteceram até em questão de força de peças, né? Então, assim, por exemplo, você pega a peça muito antiga, ela tinha valores de combate bem mais baixos do que hoje em dia, mas muito mais cliques de vida. Hoje, você tem uma opção por menos cliques, mas com valores mais interessantes. Aí agora, nas últimas duas ou três coleções, a gente teve uma mudança, que agora as peças estão vindo cada vez com pontuações menores pra você usar times maiores. Ou seja, comprar mais peças. Comprar mais peças sempre. E com mais, mas com uma sinergia maior entre elas. Então, assim, você fala, meu, tudo bem. Ah, mas eu tô aqui com uma peça, tô com várias peças de 50 pontos pra enfrentar uma peça de 200. Parece desequilibrado, mas ela tem uma sinergia que, se você jogar com aquelas peças juntas, com uma estratégia, que aí você vai, com o tempo, você vai aprendendo a como moldar, elas têm uma força maior, entendeu? Então, se você fizer uma equipe dos vilões do Homem-Aranha lá, o Sexteto Sinistro, eles têm lá uma sinergia interessante, e eles têm tentado fazer isso. Então, nos Lanternas Verdes, a tropa, se você jogar com as peças da tropa, elas têm uma sinergia diferente. Sei, né? Sei, legal isso, porque essa característica do wargame, que daí você planeja, entre aspas, esquadrões, né, que você vai montando ali, e daí você vai colocando justamente isso, né, um swarm, né, de vários personagens fracos, mas que juntos fazem um estrago, ou coloca alguém tankando, que daí bate todo mundo e foda-se, entendeu? Tenta fazer isso aí. Aí você, no modo swarm com vários personagens fracos, você pode optar por bater todo mundo junto, você espalhar eles pra fazer uma isca aqui, pra chamar atenção, e você chamar a galera pra um lado. Cara, isso é bem legal do wargame, eu acho que é bem legal. E às vezes você tem escolhas difíceis a fazer. Então, certo. Por exemplo, você fala assim, meu, eu acho, por exemplo, várias vezes isso acontece. Cara, eu acho que essa peça aqui, ela tem mais 3 cliques de vida, por exemplo. Aí você fala, será que eu arrisco atacar, tomar um dano de esforço pra matar ela? Mas e se ela tiver 4? Às vezes, se ela tiver 4, na verdade, você se ferrou, porque às vezes você vai marcar sua peça, você vai ter que limpar ela, não vai conseguir atacar e vai sofrer um ataque de volta. Ou, será que vale a pena eu atacar com essas duas peças, focar nessa única e às vezes tirar ela de jogo? Ou será que vale a pena eu fazer dois ataques diferentes ou não atacar? Às vezes, a melhor jogada é você não fazer nada e passar. Às vezes você tem que fazer isso. Você fala assim, meu, eu vou ficar parado aqui, entendeu? Tem lá a gente jogava com um cara que ele uma vez ele tava muito bravo, porque o Heroclix, ele suporta não só o X1, né, que seria o padrão de jogo, mas ele suporta mesões grandes. Eu e o Roger jogamos coisa de 4x4, por exemplo. Olha, né? E a gente tava jogando uma mesa de um 3x3, que o jogo, quando vai aumentando, ele vai ficando mais caótico e mais difícil de você fechar uma estratégia, né? E ele tava muito bravo, porque os caras estavam jogando de uma maneira muito, sabe, tipo, foda-se, vou pra frente. Aí o cara falou assim, ele olhou e falou assim, já sei, eu vou botar o meu cara aqui, porque na próxima eu vou atacar ele. Aí ele falou, não, cara, segura mais um turno ali. Mas eu não vou fazer nada dele. Cara, é melhor você não fazer nada do que tomar uma carga na cara, entendeu? Então, essa é, às vezes a melhor fase é passo, sabe, não faço nada. Ou recuo, por exemplo, pode acontecer. Uhum. né? A gente comentou dos personagens, né, com mais vida, e imagino que alguns personagens que têm muito ponto, normalmente são personagens que são diferenciados, né? A gente tá comentando que é personagem que usa a base, que vai num quadradinho só, mas esse personagem, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma, que a base dele é duas, usa dois espaços, que daí ele tá na moto lá. Sim. Mas também tem alguns personagens, algum grupo de personagens que utilizam mais que dois espaços, né? E esses grupos têm regras diferentes aplicadas no jogo, né? Geralmente, o tamanho da base tá, tipo, associado ao tamanho físico realmente da peça. Certo. Então, sei lá, o motoqueiro, em vez de ser um homem andando a pé, ele tá na moto, né? Então, por isso que ele tá pegando, sei lá, dois quadradinhos, né? As peças que tem mais, assim, geralmente são peças que têm tamanho, são peças colossais, gigantes, grandes seres, assim, né? Então, por exemplo, sei lá, tem um Galactus, que, se eu não me engano, a peça dele tem 8 quadrados de base. Caralho! Por quê, né? Porque ele é gigante, entendeu? E aí ele pesa muito mais que essas pecinhas pequenininhas, né? Então, tipo, tudo isso é pra fazer a mecânica do jogo rolar, né? Então, sei lá, o próprio tá na moda aí, o Doutor Estranho, saiu o filme agora, né? O próprio Dormammu era uma dessas peças gigantes, né? Que ele tem bastante espaço, né? Ele, do lado da DC, também tem peças assim, né? Gigantes que tomam esse espação e geralmente isso é literalmente pra tamanho, assim. Personagem gigante, ou grande, ou colossal, ele tem algumas regras de movimentação diferente, algumas regras de carregar outros personagens diferente e até regras voltadas à altura. Então, uma coisa lógica, por exemplo, um personagem gigante num terreno mais baixo consegue ver um personagem que tá num terreno mais alto independente de onde ele tá, porque ele é muito maior que aquela diferença de altura. Então, a altura não vai fazer diferença pra, por exemplo, um ataque à distância. Ou uma peça gigante, ela consegue alcançar de maneira corpo a corpo mais do que só uma casa, porque ela tem um bração gigante do Galactus, né? Uhum. Então ele consegue de maneira corpo a corpo, entre aspas, 3 casas, por exemplo. Então você tem algumas regras e essas peças gigantes, às vezes, elas não servem tanto pro metagame, digamos assim. Às vezes elas são legais pra você fazer um mesão brincando. Então, por exemplo, o Galactus tem uma lá que ele pesa 1000 pontos. Então é legal um jogador joga com o Galactus e, sei lá, outros 2 jogadores fazem cada um time de 500 pontos pra enfrentar. Tipo, um grande desafio. Então tem algumas, né, assim, essas peças, elas têm umas brincadeiras assim. Aí você tem peças que tem 2, tem de 4, tem de 8, tem uma que é de 3, que eu acho que é aquele dos Vingadores Primordiais, são 3, mas é só uma peça assim. Vocês comentou vários heróis. As coleções que vocês têm atualmente, vocês são focados só na DC, na Marvel? Como que vocês lidam com o Hero Clicks da coleção de vocês? Eu infelizmente, eu atirei pra tudo que é lado. Então, fui pra DC, fui pra Marvel, fui pra DC no filme, a Marvel no filme. Aí veio Bioshock, aí veio Iron Maiden, aí veio... Cara, quem tem Bioshock? Eu fiquei curioso. É, Bioshock... Iron Maiden. Tem Iron Maiden, pode... A coleção do metal. Bioshock é a coleção completa do Infinity. Cara, é muito maneiro. E aí, inclusive, o Heroclix, ele tem um tipo... Nessa época do Bioshock, eles ainda focavam bastante numa mecânica do jogo que é tipo a fusão, assim. Então são duas peças que elas podem se unir. Aí tem uma peça do próprio Booker com a menina lá, que eles podem se juntar ou se separar, assim, virarem peças diferentes. Então, legal, tipo, cara. Muito maneiro. É muito maneiro essa coleção. E aí, tipo, eu tenho diversas aqui. Street Fighter, acho que... Assassin's Creed, tem. Eu tenho uma pecinha. Você tem Halo, Assassin's Creed, tem. Cara, eu vou fazer uma pergunta que não é o ideal fazer essa pergunta, mas quantos dígitos vocês já gastaram nisso? Ah, meu velho. Então, a regra é não faz a conta. É isso aí. É igual o Diogo, né? Quando a gente fez o podcast aqui de Star Wars, né? Ele falou que a coleção dele já tinha mais de 3 dígitos, né? De mais 3 zeros em um número anterior. E eu sei atualmente quantos que custa, cara. E quando é colecionável é foda, tá ligado? Cara, mas é por aí mesmo, velho. É que é complicado, né? É muito difícil você se focar... Claro, o legal, aspas, do Heroclix é que às vezes você consegue se focar em um nicho e às vezes fazer coleções só daquilo. Porque é o que você gosta. gosta nos quadrinhos. Então, por exemplo, a gente tem colegas nossos, por exemplo, o cara gosta muito de X-Men. Então, o cara basicamente só compra a peça do X-Men. Ou então, o cara ele vai fechando por temática. Então, olha, pô, agora, né, saiu essa coleção, eu vou comprar, por exemplo, só o Esquadrão Suicida. Aí ele vai lá, compra o Esquadrão Suicida. Na próxima coleção, ele vende as peças do Esquadrão Suicida pra fazer as peças do time do Deadpool, por exemplo. Uhum. Ou da peça de não sei o quê. E aí a gente, às vezes você pode fazer nisso. Claro que quando você vai tendo probleminha com o meu e o Rhodes, a gente quer fechar todos. É, a gente, eu e o Rod, a gente olhou recentemente e saiu a coleção do Coringa, a gente tava tipo, porra, a gente pega tudo menos as mais caras, sabe? A gente tava numa dessa. Ou compra um Gravity Feed, né? Nunca mais é uma peça só, sabe? A gente nunca olha pra uma coleção e fala assim, ah, não, não quero nada dessa vez. Dessa vez não vou pegar nenhuma peça, não. Nunca. É, eu basicamente, a minha maioria de peças é da DC, mas eu também tenho peças da Marvel, por exemplo, eu gosto muito de X-Men, eu tenho, então, a coleção que saiu da X-Men, eu peguei bastante coisa, né? Eu tenho algumas coisas de Vingadores pra fazer uns times temáticos. Tem uma ou outra peça de Street Fighter aqui que eu comprei. Eu tenho um Zangief. Não sei porque eu tenho um Zangief. Pra fazer Red Tornado. É. Time russo, temático Rússia, né? E assim, Rods, quer ver? Você tem ideia de mais ou menos quantas peças você tem? Ah, meu, na brincadeira, eu devo ter umas 500. Porque assim, eu e o Cabeça, a gente também não vende. 500 peças? Acumula. Não. A gente não vende peça. É, então, tipo, eu devo ter, mano, sem zoeira, na faixa de umas 500 pra 600. Caralho, mano! Mas são 4 anos de jogo, né? Eu já lá assim, eu tenho umas 50, não. Eu, caralho, 500. Não, mano, eu tô nessa faixa aí, velho. Eu acho que eu tenho um pouco menos de peça que o Rods, porque o Rods, ele pegou tudo de filme, por exemplo, ele pega. Então, toda vez que sai um filme, ele pega o starter. Então, filme, por exemplo, eu não tenho nada de filme quase. Eu acho que o Rods tem um pouco mais que eu, mas eu também não tô muito atrás nesse sentido, não. E aquela coisa, a gente já jogou com todas as peças que a gente tem? Obviamente que não, né? Não, é óbvio, mas tem a favorita, é sim. Você, que o colecionismo fala mais alto nesse ponto, e aí você tem uma peça que você jogou com ela várias vezes. Sim, sim. Sabe? Não, é a mesma coisa quando eu tinha a coleção do X-Wing, daí eu passei pra frente porque eu não conseguia ver mesa, e eu queria mais jogar do que colecionar, ainda bem, porque senão era um saco sem fundo. É justamente isso, né? Você tem, às vezes, não é nem porque você não quer testar todas, às vezes você quer testar tanto um squad, uma formação ali de heróis, que pra você testar, não, deixa eu agora tentar de uma forma mais agressiva, mais defensiva, e daí você acaba não testando tudo, né? Boa, exatamente. E às vezes, a gente se diverte muito no Heroclix fazendo, às vezes, brincadeiras com essas coisas, tipo assim, você pode fazer times, eu quero fazer o time dos Vingadores. Aí você fala, beleza, dá pra fazer. Aí, por exemplo, às vezes o Rhodes, uma vez, ele falou que ele quer fazer o time só de Jay Garrick, sabe? Oh. Tipo, só o que é o Joel Ciclone, né? Como você pode chamar, sei lá. Aí eu fiz uma vez o time que era só dos caras que apanharam pro Apocalipse no quadrinho da morte do Superman, sabe? Tipo, é possível você brincar com essas, com todas essas temáticas, essas formas. É um prato formas, cheio tipo, pra vocês, né, cara? Porque vocês adoram. Aí o Rhodes gosta de pegar, aí você pega o Blade porque tem a música da balada, e a maneira de jogar com o Blade da balada. Genial, cara. Mas é muito legal. Nível nosso problema da música. A gente muito brinca bom. Com esse nível, é essa idiotice que a gente... Quanto mais idiota, melhor, cara. Só peça cadeirante. Caraca, não, inclusivo, tem que ser inclusivo, de fato. Inclusivo, não é. Aproveitando, então, eu vou fazer mais algumas perguntas aqui, né? Tá vendo que eu sou a orelha desse podcast. E como que é o cenário competitivo lá fora? E como que é o cenário de competição, ou de você reunir o pessoal, a comunidade aqui no Brasil pra vocês? Vocês acham, tem dificuldade de encontrar jogadores? Ou vocês aproveitam que os dois gostam de temática e jogam entre vocês? Vamos lá fora, começando lá fora. Lá fora, o Heroclix, ele é bem consolidado. Ele é bem organizado e ele tem um tamanho que eu acho que, assim, é um tamanho bem razoável. Claro, eu acho que ele nunca vai ser um Magic. Entendeu? Não, Magic nunca. Porque ele tem uma... O Heroclix, ele tem uma questão que é assim. Eu já conversei com o Rod sobre isso. Dificilmente o cara que não gosta nada das temáticas entra no jogo, porque ele é muito complexo. Até você tomar gosto pela jogo, mecânica, pelo jogo. Então a gente conhece lá o Weimar, por exemplo, que é um dos jogadores que a gente conhece. O cara gosta... O que ele gosta do jogo é a mecânica, sabe? O cara, ele adora sentar e ver a mecânica funcionar. Muitas vezes... ele não se importa com a questão da temática, sabe? Mas esse cara é raro. Normalmente, o cara que entra pro Heroclix, ele tem um gosto pelo quadrinho, na maioria das vezes, ou ele comprou uma peça de Yu-Gi-Oh! Porque ele gostava de Yu-Gi-Oh! E ele vai avançando, né? Então, por isso que eu acho que o Heroclix... Toma aqui uma droguinha aqui. É uma droguinha. É o crack de plástico que a gente brinca, né? Tem a galera que fala, né, que saiu do Heroclix e foi pro crack pra ficar mais leve do que ele tava consumindo. Sim. Sempre tem. Mas assim, então eu acho que ele é um pouco mais difícil de crescer do que o Magic. O Magic é mais acessível nessa questão, porque assim, a carta é mais fácil de visualizar, o mapa, até se ficar o mapa precisa de uma mesa um pouco maior, não é qualquer buraco que você joga Magic, porque qualquer mesinha de bar você joga Magic. Heroclix tem que ter uma mesa não sei o que, tem que tomar cuidado, tem rolagem de dado e tal. Sim. Mas ele tem um cenário que é um cenário bem robusto, competitivo lá fora, que você tem, por exemplo, o campeonato, você já tá ao ponto de você ter formatos que entram pro competitivo que não são exatamente oficiais, que é o que a gente chama de Waves, formato, né? Limitado. Então, né, como você tem no Magic, você tem o T2, você tem o Modern, você tem o Legacy, você tem o modo só de comum e incomum. No Heroclix você tem isso também, você tem o formato que vale tudo, que vale aí, que daí a gente nem entrou, mas aí você tem coisas que não são exatamente personagens, que são recursos, que são equipamentos, que funcionam basicamente pro cenário competitivo, no que a gente brinca do For Fun, né, que é esse mesão, essa brincadeira, não cabe tanto. E você tem os cenários que isso vale, aí você tem os cenários que são limitados, que só vale peça, tanto que você tem peças de convenção, você tem esses torneios organizados, você tem coleções que são só de campeonato. Então, lá fora, se você acessar o... É no HC Realms, Rods, que tem os reports de campeonato? Também. Do Rock. Então, se você quiser, você acompanha o report de todos os campeonatos lá fora, com as formações, quem ganhou, quantas partidas ganhou. Então, você tem uma comunidade que ela é inclusiva nisso, né? Aqui no Brasil, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente já explicou que tem a questão da Devir, e a Devir nunca fez, até hoje a Devir não fez nenhum campeonato oficial de Heroclix. Os campeonatos oficiais que aconteceram, que não foram muitos, foi coisa de do ano passado pra cá, 2014 pra cá, eu acho, na verdade. Acho que a galera faz campeonato, mas... Não, mas aquele nacional da Whisky, que é o Whisky que apoiou, foi 2014. Ah, não. Apoiado foi. Foi esse aí, acho, mais recente. Então, que aí, assim, campeonatos apoiados pelo Skids, que ela mandou premiação, que ela acompanhou, é uma coisa tipo 2014 pra cá, e foi feita basicamente pela comunidade de jogadores. Os fãs foram lá, se organizaram, falaram assim, ó, o Skids, a gente tem aqui tantos jogadores interessados em fazer o campeonato. Se a gente fizer, vocês mandam premiação, a gente faz tudo bonitinho nos trâmites, registra nos sites, né, usa formatos oficiais, vocês ajudam? Aí eles mandam, às vezes, a premiação. Isso tem acontecido, mas na maioria das vezes, o cenário de competição das ligas, ela é feita por jogadores e por fãs. Então, aqui em São Paulo, você tem a Liga Paulista, aí você tem alguns campeonatos menores, né? Você tem o pessoal da Liga Lativéria, o pessoal do Dogs. No Rio, você tem também uma liga, você tem, acho que, uma liga em Brasília. Mas a maioria delas é sua feita... Sua cidade nativa aí, cara? Minha cidade nativa, Taubaté, a capital do Heroclix, né? Com o pessoal do Super Donkeys, né? Que é o pessoal que joga lá em Taubaté, que agora vai sediar o Campeonato Nacional no mês de dezembro. E aí você tem, então, as comunidades menores, as comunidades, digamos assim, regionais, que acabam divulgando e fazendo o jogo crescer e ajudando iniciantes. E a gente acaba jogando, assim, eu, Rods, acho que 90% dos nossos jogos são nós dois, mais algumas pessoas que a gente foi trazendo, assim, uma galera próxima. Mas a gente já jogou com esses grupos também. A gente já viu muita gente começando e, assim, trazendo uma ou duas peças que nem sabia e aí depois gastando os tubos com coleção. Gente parando, gente trocando Heroclix por board games mais tradicionais, não colecionáveis, né? Gente fazendo o caminho de Magic pro Heroclix, por exemplo. Isso. Então, a comunidade ela é muito ativa na internet, né? A internet ela é muito ativa. Então, os grupos de Facebook do Heroclix ajudam muito em ajudar na clarificação de regras, ajuda de estratégias, venda de peças. Eu pessoalmente, não gosto de tipo, botar muito pé assim no competitivo pesado mesmo, né? A regra... Eles têm regras, assim, de como você jogar lá oficialmente, né? Tem um formato aí com outros tipos de peças lá que mexem nos atributos e tal, e tem formatos, assim, mais limitados, que você só usa suas peças mesmo. Mas eu geralmente não participo, até aqui no Brasil, assim, eu já participei de alguns campeonatos, mas os mais simples, assim, campeonatos selados, né? Então, o pessoal compra a caixa de boosters, né? Distribui na hora e são só as peças mesmo. Tipo, o Magic faz isso também. Isso, né? E eu também participei de algumas ligas também, né? Tipo, etapas das ligas lá que vai fazendo. Mas, assim, campeonatos, assim, no formato tradicional, né? Ou que eles chamam de Modern, né? Acho que nem eu, nem o Cabeça a gente participa muito, não. É mais uma questão, assim, de visão com o jogo, assim. O formato competitivo, ele aqui no Brasil, ele é o mais jogado, né? O Modern que eles chamam. Porque, obviamente, a gente tá um pouco mais longe, né? E como tem menos jogadores, né? Do que, sei lá, dos Estados Unidos, vai ser o que mais vai prevalecer, né? Mas tem campeonatos, assim, com que eles chamam de limitados, né? Ou com algumas outras regras aí seladas e tal. Só que aí, esses vão acontecer com um pouco menos de frequência, né? E geralmente são nesses aí que eu, quando eu tenho oportunidade, acabo participando e tal. Mas sempre tem tem iniciativa assim dos jogadores. Lá fora é um pouco mais fácil fazer aquela isso, coisa, né? Eu só jogo limitado, então vai ter trocentas lojas que fazem isso nesse formato. Eu só jogo moderno, então vai ser nesse... só quero jogar pro for fun. E é claro, então, o competitivo pesado, ele não vai privilegiar essas brincadeiras que o Rodas a gente gosta de fazer, sabe? Tipo, às vezes montar um time totalmente sem pé nem cabeça, um time zoado, que o competitivo ele não vai privilegiar, porque ele é ainda assim um colecionável, então você tem que ter uma conta, você tem que... O jogo ele tem que ser competitivo, mas ele tem que influenciar você a comprar, então você tem que ter as melhores peças do metagame. Então se você sai do metagame, você tá em desvantagem. Então a gente não joga praticamente nada. A gente joga com as regras, tenta jogar sempre o mais próximo possível do formato total das regras, fazendo algumas adaptações pra rapidez, funcionalidade. A gente, por exemplo, não usa a regra de tempo quando a gente joga, que teria num campeonato, né? Há tantos minutos, a gente não usa isso. Lá no Heroclix as partidas duram em uma hora, eu acho, né, Rods, que eles falam, né? 50 minutos é oficial. 50 né? minutos. A gente não joga, a gente não se preocupa com isso e tal. E a gente brinca, a gente joga mais essa coisa do for fun. Claro, a gente sempre vai tentar fazer um time que não pode ser um time também totalmente zoado, que senão você sai em 2 minutos de partida. Mas acontece. E tá dentro do, sabe, tá dentro do que a gente muitas vezes espera pro jogo, sabe? E o Heroclix, ele propicia essas duas facetas de uma maneira muito simples. Se você quiser jogar brincando, funciona muito bem. Você monta o time. A gente tem um colega que joga com a gente, o Gabriel, que ele joga com as mesmas 3 peças toda vez. É o Homem-Aranha, o Wolverine e a Feiticeira Escarlate. Toda vez. São as mesmas 3 peças. E funciona pro cara. E aí, até aí, você vai falar, mas não são peças do metagame, são peças que já caíram da rotação. Cara, tudo bem, sabe? Não faz diferença pra ele. Funciona pro que ele gosta, sabe? E é isso que a gente busca. Claro, e tem gente que vai gostar de jogar o campeonato e vai comprar as peças mais caras e assim que ela cai na rotação, ele vende, entendeu? Tem isso também, tem essas duas faces. E uma pergunta que eu deixei escapar, mas como que é a qualidade das miniaturas? Porque nas fotos eu não tenho essa noção se elas são bem acabadas, se ela tem uma qualidade... Depende do chinês. Não, mas falando sério, assim, no geral, acho que a maioria das peças, assim, elas tiveram, assim, bons momentos, tem miniaturas, assim, belíssimas, assim, bem detalhadas, e tem, obviamente, as fora da curva, assim, borrachão mesmo, assim, né, boneco do posto versão Heroclix, mas... Mas acho que a média, assim, fica... E algumas situações, tipo, tem uma peça minha que ela tem uma espada. Ela tem uma espada. O Rods brinca que ela tem um bumerangue, porque a espada vem curva por conta do plástico e tal. Então, né, ele usa uma espada, usa um bumerangue. Eu acho que assim, talvez, eu vi algumas do Imperial Assault, eles ficam próximos, mas elas já vêm pintadas, né? Mas elas, tudo bem, não vêm pintadas manualmente com muito cuidado. Então, às vezes a pintura também você olha lá um rosto, o rosto não é bem pintado, porque é um rosto não, muito pequeno, né? Sim. Tem que ser feito em massa, né? Mas, no geral, a qualidade ela é suficiente. Claro, se você pega aquelas peças maiores, as colossais, elas tendem a ser mais detalhadas e mais bonitas. Mas tem peças que são lindas, se você olha de perto, e tem peças, como o Rod falou, que são meio você fala, ok, a gente vai fingir que é esse personagem, entendeu? Famoso borrachão. Exato. Borrachão, Pra quem ficou curioso, assim, vale muito a pesquisa no Facebook. Tem muitos grupos, assim, no Facebook de jogadores mesmo. Então, como a gente falou, não tem suporte, assim, praticamente oficial aqui no cenário nacional, né? Então, vai ser jogador a jogador. Nos grupos, geralmente a galera troca uma ideia falando onde que estão os grupos de jogos, né? Onde que são os grupos de jogos de São Paulo, os grupos de jogos aí do Rio, Sul aí, Curitiba, né? Mais ao norte, nordeste também. Então, sempre tem uma cidadezinha, assim, com antro de jogadores que vai acolher. A galera, acho que o legal do Heroclix é um pouco disso também, a galera é bem receptiva, né, porque como é uma comunidade muito pequena, né, melhor, né. isso, ela acaba, tipo, se ajudando e tal, óbvio, né, como todo jogo que tem competitividade, sempre também vai ter, tipo, a galera mais fervorosa e a galera mais cegada, né, mas aí é de você encontrar sua galera e tal, né. E eu acho que o Heroclix ele sofre do mesmo mal do Dice Masters, que eu sempre vou comparar bastante, assim, porque da mesma empresa e a mesma distribuição que o Brasil, que eu queria que fosse distribuído pro outra empresa no lugar da Devir, cara. Poxa, né? Não, você sabe, né? Tipo, se fosse outra empresa distribuindo, cara, eu acho que seria uma outra realidade aqui, cara. É, hoje super-herói tá na moda, né? Hoje super-herói é a parada. É, mas a licenciamento aqui no Brasil acaba sendo por uma empresa que às vezes não liga por isso. Vacila, né, cara? É uma oportunidade tão legal de divulgar, né? De ganhar grana também, né? Óbvio, a gente sabe. A empresa tá aí pra ganhar lucro. Não, tá aí pra agradar a galera, né? É. E aí, tipo, é uma marca forte, né? Tipo, um potencial grande. Ele é visualmente muito atrativo, né? Vira e mexe o cabeça, a gente tá jogando aí com nosso grupo de amigos, assim, sei lá, numa lojinha de board game mais normal, assim, a galera e chama realmente a atenção, né? Porque é bonito, você vê um Batman lá na mesa, né? Você vê lá um Homem de Ferro voando lá, um Thor, tipo, fortão, assim, né? Imponente. Então, tipo, chama a atenção, mas é um jogo visualmente muito bonito, assim, se não um dos mais bonitos que eu já joguei, assim. E tudo isso, aliado à temática, aliado a... Cara, tipo, eu sou apaixonado, por um jogo da WizKids, que é o Starfleet Captains, que é um jogo pra dois jogadores, que usa as naves do Star Trek com a base do Clips, uhum. Cara. Ah, eu já vi, lindo. Né? É muito lindo. A caixa é gigantesca e vem muita nave, todas elas com essa base, com esse combate dial ali. E, cara, é fantástico, muito bom. Uma coisa, só uma advertência, assim, pro cara. Às vezes o cara olhou e falou, puta, é isso que eu queria. Só um cuidado pro cara, que ele é muito... Às vezes tem um cara que ele é muito viciado em... Como que eu posso dizer? Nessa coisa das regras específicas, regras gerais. O Hero Clix, ele tem uma dificuldade, que é assim, ele tem um wording, ou seja, ele tem uma... termos que muitas vezes se confundem. Então, se você for estudar o Hero Clix, se eu for começar, ele é complexo. Algumas... eu e o Rosa, a gente vira bate cabeça com should, have, com possess, com can use. É, pra ajudar ainda é o inglês, né? Que tá fora do... É, então, porque... E às vezes, não é assim, a gente não sabe inglês. Teve um caso, eu sempre conto esse caso, que é assim, saiu uma coleção, que era uma coleção que tava trazendo de volta uma habilidade que fazia muito tempo que não era usada, que era do negócio do sindicato do crime, né? Aí eles lançaram uma peça, a WizKids lá fora tem um fórum oficial pra responder dúvidas, né? E o cara chegou e falou assim, pessoal da WizKids, joguei, estava jogando e caí nesse cenário aonde essa peça fez isso, isso e isso. É, como se resolve? O cara técnico que trabalha pra WizKids respondeu pro cara assim, não sabemos, vamos averiguar e te avisamos. Cara, esse foi o ápice mesmo. Foi assim, ele falou, olha, a gente não sabe. Ele tipo, mandou um peraí que a gente vai já ver, e nunca mais voltou. Peraí que eu vou comprar cigarro e já... Eu ia falar isso de comprar cigarro. Então, o Heroclix, muitas vezes, ele tem esse problema de regras novas que meio que confundem tudo, ou poderes que sofrem errata, ou às vezes poderes idênticos que os caras técnicos dão interpretações distintas nos casos. Isso pode irritar algumas pessoas, né, que prezam por, às vezes, um jogo mega equilibrado e tático e nananá, mas é intrínseco do jogo. Eu e o Rosa, a gente hoje dá mais risada do que ficar bravo, né, com essas coisas, de peça que tem que sofrer errata, peça que tem que ser alterada, porque por algum motivo o Magic tem isso, a gente sabe, né? Mas eu acho que o Magic nunca chegou no ponto de falar, meu, não sei. Sabe? Tipo, ih, ah lá, e agora? Que monstro o que acontece? o que acontece no Magic é que, essa coleção aqui deu ruim, eles vão passando para a nossa coleção e daqui a pouco aquela coleção não existe mais, né? Então até isso. Quebrar o formato dela e ela sair do formato oficial de campeonato, né? Ela fica quebrada lá enquanto até isso, então, né? Então, o Heroclix, ele não fazia banir peça. Teve uma peça só que eles baniram porque os caras tipo, falaram assim, meu, todo mundo tá jogando com essa mesma peça, todos os times tinham essa peça específica. Aí no final do campeonato, eles terminaram o campeonato assim e falaram assim, gente, pro próximo essa peça aqui não vai tá valendo. Mas foi tipo, a única exclusão de peça do cara falou, essa peça não pode, a WizKids normalmente não faz isso nos seus formatos oficiais. Elas normalmente fazem algumas erratas, arrumando algumas habilidades, palavras que estão faltando, mas banir peça é muito difícil. Mas a gente também não liga muito pra isso. Vocês estão se divertindo, a diversão, com o colecionável já vale muito a pena, né? Divertir, sim. Só pra também quem não ganha. Sei. Né? Brincando. Então, é aquela coisa, né? Depende dos dados, se eu me divirto ou não, né? Uhum. Vai depender. Não, brincadeira. Mas assim, como eu falo aqui, ele é, pra mim, o melhor, pior jogo, porque... Até hoje, eu e o Rods, a gente tá descascando esse jogo, sabe? Vira e mexe, a gente trava em alguma combinação de regra. Então, ele tem esse ponto negativo da complexidade de ser, tipo, jogo mais complexo que eu já joguei na minha vida. Eu, sendo Zabuzeta e estando no podcast do Jogando GNBG, e citando Civilization... Eu tenho que falar, porque a gente jogou várias vezes, várias partidas de Civilization, e toda vez que a gente jogava, a gente... Pera aí, isso aqui a gente tá fazendo errado. Pera aí. Às vezes a gente para e fala assim, pode fazer isso? É. A gente olha pro outro, começa a procurar na internet pra ver se tem alguma... Sabe, alguém que já perguntou essa dúvida num fórum gringo, e às vezes a gente não chega em um resultado e a gente tem que falar, ó, tá, vai valer esse caso. Então... Tem regra que até hoje a gente não sabe usar direito. Tem regra que a gente, como a gente brinquei aqui, teve regra que a gente ficou anos usando errado, ensinou outras pessoas errado, sabe? Até que a gente aprendeu que era certa. Então isso é um ponto complexo, é um ponto que às vezes pode desmotivar as pessoas. Mas eu falo que, por outro lado, o jogo que eu adoro, várias vezes eu já falei, vou parar de jogar essa merda. E eu sempre eu volto, adoro odiar, mais dinheiro, né? E compro mais peça. Eu adoro odiar o Heroclix. Eu realmente adoro odiar e falar mal quando os caras fazem uma cagada de uma peça quebrada, ou de uma mecânica que não funciona, ou de um personagem às vezes meio zoado da forma como ele é retratado, mas eu não consigo, eu gosto muito de jogar esse jogo, sabe? As possibilidades de comprar novas peças, e às vezes fazer aquele time, sair uma coleção legal, sabe? Você brincar com alguma coisa, e sentar situações de mesa de jogo, né, de um personagem específico batendo em outro personagem específico, tudo isso acaba fazendo a gente, né, continuar jogando depois de 4 anos, ainda assim, apesar de todos os problemas, apesar do custo não ser um jogo barato quando você quer comprar muita coisa, como a gente já falou, questão de importação, limitação de acesso, às vezes você tem que gastar um pouco a mais, você tem que fazer uma importação, pagar tributos. O Cabeça falou, é verdade, o segredo do custo é o quanto você vai mergulhar no negócio. Às vezes o cara monta um timinho a 3 peças, eterno, o cara gastou lá R$150 naquelas 3 peças e acabou, assim. Ou às vezes até menos, 20, 10 reais em 3 peças. Menos. Hoje você tem cara, às vezes quando tem cara se desfazendo de coleção, ou vendendo peça que não, já tá muito tempo, muito fora do metagame, às vezes você pega um preço muito barato por peça, R$3 uma peça, sabe, uma coisa assim. Bom saber, mas não quero entrar não, obrigado. É muita calma nessa hora. E obviamente, né, se o cara pega cada coleção que sai, não sei o que, tem que importar, a coleção recente fica mais cara, né, aí o cara tem que encarar mesmo, assim, também não tem os dois cenários. Se a peça entra no metagame, ela fica mais cara, e aí você tem que esperar. Por exemplo, tem peça que o Rods, a gente tá anos querendo comprar e não compra. O Rods tem uma peça que ele fala, desde que a gente começou, uma específica que ele fala é a Blackfyre, né, que seria a irmã da Estelar dos Jovens Titãs, tem no desenho, que eu acho que faz uns 4, acho que desde que a gente começou, o Rod falou, um dia eu vou comprar essa peça. E toda vez, ó, subiu o preço, baixou o preço, e nada de comprar essa peça. Tem umas peças que são assim, sabe? É isso aí mesmo. Ou então, um diálogo muito comum entre eu e o Rod. O Rod fala assim, cara, acho que tô perto de acabar com a minha lista de coisas que eu quero. É sempre assim, falta só 5 peças pra eu completar o que eu quero de Heroclix. Aí eu falo, tá bom, Rods. Aí vai lá, passa. Aí compra 30 peças que não são aquelas. E fala, acho que eu vou pegar mais isso aqui. É sempre assim. Não, agora eu tô quase perto de completar o que eu quero de time. E nunca termina. Nunca. Famoso cracudinho, né? É, cracudinho. Pra mim, se eu fosse embalar, cara, eu entraria com certeza ali com o Sauron, o Gandalf da coleção do Senhor dos Anéis. Cara, que é lindo, cara, também. Eu acho muito massa. É, então, maneiro. Não, então, e às vezes, essas coleções... Que também tem os mapas. Então, você tá lutando lá em Isengard, né? Aquela mina lá, tem muito mapa maneiro, Senhor dos Anéis. E o legal é que, às vezes, a gente já reparou, essas coleções especiais, que são coleções de filmes, né, que não os de herói, às vezes o Yu-Gi-Oh!, eles acabam sendo até peças mais bonitas do que as padrões. Uhum. Então, se você pega as peças do Senhor dos Anéis, as peças de Yu-Gi-Oh!, às vezes elas são muito mais bonitas que as peças que a gente tá acostumado a ver. E eu já tomei um pau pra essas peças do Senhor dos Anéis. Gandalf já deu um pau nas minhas peças. Pode crer. O Gimli e o seu machado. Eu tenho um Legolas sem braço, coitado. Um Legolas com um braço só. Forte. Braço dele. O bicho é forte, mas só um braço. Imagina se tivesse os dois. Então, olha só, vamos encerrando aqui mais uma edição do podcast Jogatina BG. Antes de mais nada, agradecer muito a presença aqui do Rods. O Rods, pra quem não conhece, é lá do podcast Projeto X, onde o Cabeça também faz parte. Eu conheço essas duas criaturas lindas de lá, né? Caiu! Olha só! E, Rods, pra quem quer acompanhar mais seu trabalho, é só no Projeto X, ou você tem um projeto paralelo? Como que se funcionaria? Ou redes sociais que você usa mais? Hoje, pra mim, é o trabalho, diversão, é o Projeto X mesmo, É. E no geral é assim, acho que mais o Twitter, né, eu vou deixar aqui também, né? Porque eu tô sempre colocando, falando a baboseira, falando de jogo, de jogatina, de esporte, das paradas que eu curto aí, né? Então vale a pena lá, quem quiser pode dar um follow aí que a gente troca uma ideia. Se pedir dica, né, de HeroClix. É, ele se dica HeroClix, fala assim, ô, Cracudinho, como funciona isso aqui? Aí você, ô, é. Mas... Aí você fala, não, vem cá, vou te dar uma pecinha aqui. É, a primeira é grátis. É, a primeira é grátis. Mas eu vou aproveitar, né, já que os dois estão aqui, né, e o Cabeça já conhece já do podcast, mas, cara, escutem os Projeto X sobre temática de super-herói, principalmente de quadrinhos, quando eles abordam certos arcos ou personagens, que são episódios excelentes, bate qualquer podcast de quadrinhos, assim, pra mim, cara, são fodas. Aquele que vocês abordaram, Guerra Civil, tá nos meus favoritos até hoje, cara, é muito, muito legal. É isso aí mesmo. Junta as duas coisas, que é HeroClix, podcast de herói, quadrinho, aí você gasta com tudo, entendeu? Você gosta dessa merda toda. É, exatamente. É. Porque se não fosse super-heróis, a gente não tava começando a jogar essa merda até hoje, gastando rios de dinheiro por causa de duas peças. Eu não entendo. Eu não entendo como vocês entraram no Dice Master ainda. Cara, muito controle. Dice Master, eu comprei. Mas a gente olhou um ponto e falou assim, cara, a gente tem duas opções. Ou a gente vai diminuir pela metade o que compra de HeroClix pra comprar de Dice Master, ou a gente não continua comprando o HeroClix da maneira como tá, né? Uhum. Aí a gente olhou, bom, vamos manter o HeroClix. E o Dice Master tem a mesma parada que a gente falou aqui, da questão de raridade também, né? Tem dados raros, dados não sei o quê. Mas enfim. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui mais uma edição do Jogatina BG. Deixa nos comentários se você gosta da temática de super-herói e ficou com vontade de jogar HeroClix, ou se você já faz a parte da comunidade brasileira que joga aqui, já entrou nesse vício maldito ou não, dependendo da sua abordagem. Eu espero, pelo bem da sua família, que não. Que não. Né? A família exato, brasileira, né, agradece. Esse não é da família tradicional brasileira, esse tipo de jogo, né? Não, mas se você já entrou, a gente tá junto, tá? A gente tá aqui com todos com o mesmo problema que você. Bom, então é isso, gente. A gente se vê no próximo turno. Falou! Falou! Adeus! Adeus.